Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar dedicando este primeiro bloco ao coletivo mais charmoso do Brasil, ao coletivo Rock Nativa. Vamos iniciar com a banda Jamblé e a música Cruel, Verdadeiro, Sagaz e Perigoso, eles que são de Limeira, São Paulo. Na sequência tem a banda X-Tones, Longo Caminho, eles que são de Araçatuba, São Paulo. Depois tem Canastra, Rainha Vermelha, eles que são de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E para finalizar o bloco, tem Lex Rock, Procurando Meu Caminho ao Vivo, eles que são de Contagem, Minas Gerais. Vamos lá? Let's rock! Chega!

verdade. E procurei de onde veio. Também já fui crucificado pela história de alguém. Será que ainda você vem? Pois sem rumo eu vou, procurando o meu caminho, estou voltando pra ver. Pois sem rumo eu vou, procurando o meu caminho, estou voltando pra ver. Espirrando gordura pelo fogão inteiro, só que não, porque estamos usando uma frigideira elétrica desta vez. Vamos começar este segundo bloco com alguns sons que nunca passaram aqui pelo Frigideira Acústica. Vamos começar com a banda Cherno e a música Pseudônimo Erro. Eles que são de Curitiba, Paraná. Depois tem Carruá e a música Carruá. Eles que são de Caruaru, Pernambuco. Na sequência, tem Handel Heart, Frosted Memories, Under the Christmas Tree. Eles que são da Itália. E para finalizar, tem Débora França, Viver Dói, ela que é de São Paulo, capital. E um fato curioso sobre a Débora França, ela é autista e faz música para autistas. Um fato curioso aqui, onde ela mesma enfatiza na sua produção artística. Vamos lá? Let's rock! Iria sair e flutuar em outra impossível direção. Consegui palavras pra expressar. Talvez eu precise amar alguém ou encontrar. Você, alguém vai ter que cantar. Vou mudar essa festa, vai sentir chorar. Cobrar rir na minha cara. Mas isso é tão bom, é o que me consome, te causa o mesmo. Vazio me preenche. essas frases, tudo ficou pra trás. Me despi e me refiz, só precisava disso. Agora a saideira, auto-intitulada Caruá. Inédita, inédita. Puxa aqui. Cavada partindo, a crente pesado. A folha cai chegando, o chão tem molhado. A fruta de palma e uma na caru. Transitão nas feiras de Caruaru. Do barro se estregando a porcicultura. Em vias urbanas, a agricultura. A gente não para, sempre multiplica. Força de vontade que nunca explica. É força de vontade que nunca explica. Caruá, Caruá, povo de Ucurus. Tabariz unidos e vitalinos. Unindo forças para despertar a diversidade unida. A diversidade unida. A diversidade unida. Tamarins, onde nos imitarmos. unindo forças para despertar a diversidade unida. A diversidade unida. A diversidade unida. A diversidade unida. Valeu, MMC, pela oportunidade. Essa plateia do animada. Valeu. Obrigado a todo mundo. Nos siga nas nossas redes sociais. Posta lá que a gente vai marcar todos vocês. Valeu. Boa noite e até a próxima. Yeah. ti. Ninguém pode saber. É físico. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de muitos sons deliciosos como são os que passam aqui pelo Frigideira Acústica. Vamos começar com a banda The Ground, Noite Alucinante, eles que são de São Paulo, capital. Depois tem DF Front, Era Dourada, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Na sequência tem CW, A Origem, eles que são de São Paulo, capital. E para fechar o bloco tem Diva Pop, Caminhando, eles que também são de São Paulo, capital. Vamos lá? Let's rock! equilíbrio planetário, progresso inigualável do universo em expansão. Saboreando essa delícia de fritura, vamos finalizar o quadro e o programa com as músicas de Cláudio Wallace, My Life, ele que é de Belém, Pará. Depois tem Amazing, Highway to Paradise, eles que são de Brasília, Distrito Federal. E para finalizar, gravadora Baleia Branca, Long Drive, eles que são de Ubatuba e São Caetano, no estado de São Paulo. Vamos lá? Let's rock and bye bye! Oh, same old drive. Play for how I live, standing tall with what I believe. I'm searching for relief for what we did with you and me. Look forward to the land that shines. Regrets on a bed of rhymes. Think what's mine and ride on the same old drive. The same. Hey, yeah.